Mulheres Perdidas, Volume 2. Juiz, inocente sou. Pelo amor de Deus, não fui eu quem matou Esther. Faz tempo que estou aqui e já nem sei quem sou. Só sei que sou. Por favor, Stephanie, não chora. Serei seu.